mudanças. Estamos para todos, boa tarde. Aqui mais um registro magnético no nosso horário habitual 17-18, onde nos iremos preocupar principalmente em reacertar com as pequenas mini passagens a algum do material congelado por aqui há algum tempo, sem tempo para passar. De qualquer modo, e para as iniciais de hoje, dois títulos do estupendo último ZZ Top, Afterburner. Iniciais do Lança Chamas 2 até às 18 FM Estéreo da Comercial com os ZZ Top, certos do último álbum Afterburner, exatamente Stages e Woke Up With Wood. O primeiro dos muitos mini destaques desta emissão do Lança Chamas começa aqui com os Grim Reaper, Fear No Evil. Yes, Michael, but you're not like other 26-year-old boys, are you? You're a goddamn child in your own mind. Oh, please, Daddy! Don't push me, boy! I warned you, Michael. Get to bed, now! Okay, goodbye, Daddy! Lança-chamas os Grim Reaper, exatamente uma das bandas que mais aparecia com assiduidade nos vossos pedidos escritos para o nosso mais recente bloco de correio, títulos em excerto do álbum Fear No Evil, de que destacamos logo de início Final Scream, e agora Let the Thunder Roar. Grim, dois títulos de um álbum que voltaremos mais daqui a pouco e que é hoje meio destaque no Lança-chamas. Grim Reaper, Fear No Evil. Sabemos bem de quão grande é o vosso gosto para nomes novos, ou pelo menos bandas desconhecidas menos consagradas e que poderão de repente ficar na poeira do esquecimento. Outro mini destaque para o lança-chamas de hoje, os Torts, Electric Kiss. Thunderstruck, primeiro dos temas para o destaque de hoje, mini também. Na emissão do Lança-chamas até às 18, FM Estéreo da Rádio Comercial para os Torts, álbum Electric Kiss, de que passamos a ouvir agora o título tema. Intention right. Rádio Comercial. Rádio Jovem. Já incluídos nos mídias destaques e a voltarmos certamente para uma ou outra faixa, Grim Reaper e os Torch. Pausa para respirar no lança-chamas Fiona. Exatamente uma das faixas onde mais dá para se ouvir ou para se hidratar das grandes potencialidades vocais de Fiona Flanagan. Love makes you blind. I see you're hurting and it shows that bad. Seems like you always feel this way. It's not as easy to say you survive it. No one's going through your head. How could you walk away from so much love? How could she fool? Chamas as novas garotas, foi Fiona Flanagan, Love Makes You Blind, do álbum estreia, ainda a guardar destaque aqui nesta nossa emissão. Para ficarem bem juntas, a outra, Lee Aaron, do álbum Call of the Wild. Not everybody cooperates. And I say if they wanna play, Raven, apontada insistentemente em 85 como uma das novas grandes estrelas femininas da zona hard heavy metal. Não será estranha também a ajuda muito preciosa de Bob Ezrin em algumas das assinaturas de produção nas faixas do álbum estreia de 85 de Lee, como também grandes ajudas vocais, casos de Walter Zwoll e Dick Wagner. Com o tema Bad Girls, ficou completa a mini passagem para o Torch álbum Electric Kiss. Mais por curiosidade do que qualquer outra coisa, o lança-chamas também para poder apalpar algo mais do que o som constantemente escandinavo, britânico ou norte-americano por aqui passa. Mais uma amostra do heavy francês, Demon Eyes. dois títulos para um mini destaque aqui no Som da Frente, para os franceses de Argentin e Demonize, álbum Rites of Chaos, temas La Revanche de Dieu e L'Orgie des Damnés. Chama-se FM Estéreo do Comercial 17-18. Completo já os mini destaques para os franceses Demonize, Rites of Chaos, Torch, Electric Kiss. Finalmente o regresso para completar também aos Grim Reaper. Come on, take my hand, and I'm mais dois títulos do álbum Fear No Evil, este último título tema, e também Never Coming Back para o quarteto Grim Reaper, Steve Grimmett, vocais Nick Baucott, guitarra, secção rítmica Dave Wanklin e Mark Simon, respectivamente baixo e bateria. Grimmett e Baucott são também os autores de todas as canções que enchem este álbum de 85 dos Reaper, Fear No Evil, final do destaque neste lança-chamas de hoje. Chamas FM Estéreo do Comercial, foram os três pequenos destaques desta tarde para os Torch, Grim Reaper e Ebony Eyes. Rádio Comercial. Rádio Jovem. Man. Mama, take a look at your boy, he's crying. Mama, take a look at your boy, he's a soldier. Mama, take a look in his eyes, they're cooler. Mama, take a look at your boy, he's a military man. Mama, take a look at your boy, he's dying. Take a look at your boy, he's frightened. They have trained your boy to kill. And kill someday he will. as the children say, I love you, please call me. Finais do lance, chamamos de hoje praticamente uma recordação, um álbum de 85, editado no nosso país, genérico Run for Cover, Gary Moore, a saliência para Military Man. Já sons da despedida, lança chamas. Boa tarde, ZZ Top, Again, Planet of Women.